torre Itaiana 3520, pronto para ataque. 118 a bordo, 1h52, observando o refletido. Então, 3520, autorizar o táxi até o ponto de espera, e ainda para a direita, no ponto de espera, me chame novamente para a direita na pista. Teve táxi até o ponto de espera, então, no zero, e ainda chamará quando for pronto, 3520. Então, 3520, tem livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9, o ajuste no 0-0-9. É, 1-0-0-9, ajuste, confirmando que está livre a decolagem? Afirmativo, alinhar e decolar da 1-0, então 3520. Gente, obrigada, livre decolagem. Dois zero, decolado 2-2-7, transfere controle, ano 2-0-2-0, vamos. 2-0-8, obrigado, boa noite, bom trabalho, até amanhã. Controle Salvador, boa noite, é o SAM 3520. 3520, contatado na decolagem, suba para nível de voo 90, seta Puka. Alfadão 190, pode voar direto ao Jamo, tá presente? Direto ao Jamo, 3520. Obrigado. Boa noite, dona 720 da Eco. Boa noite, no Eixo 0, boa noite na 7 da Gol. Pronto, café. Copiando. De Guarulhos, nível 360. Decola da no 0, curva direita após, perfil da El. Leda após o abridge, intercepta pelo Zulu no 6. Bravo até Azul e após conforme a rota do plano. Leste Nama Transponder 5557. O controle Salvador está operando em 120, décima 80. Ô, estou autorizado 360 para Guarulhos. Via Upper Zulu 16 BHZ, direto ao Tris, direto ao Porto. Decola da 10 com curva direita para a área da El Leda, Leda Bridge. 5557 Transponder, controle de Salvador, 12080, voo 1817, posição 9. 1897 da Gota Corretima, pronto. Feedback e acionamento, portão 9. Vai chamar o 897. 3520, chame Recife no 2685, acerne 12545. 2685, a secundária? 125, decimal 45. 1255, vai chamar, obrigado, boa noite. Boa noite. Zona 7, por Quebec acionamento. Uma 8 no 7, coordenação capital, reportando através de meia dúzia, pronto para o táxi. Deixa reportando através de meia dúzia para o táxi, 1 no 8 no 7. Torre, por gentileza, podia tirar uma dúvida aqui do 1817? Prossiga. Nós estamos informados pelo mecânico aqui que está autorizado a acionar aqui na Yellow Line. A senhora está a par disso daí? Pode ser acionado, sai daqui mesmo. Como é que ficou isso daí? O que eu sei é que você tem que acionar a partir do portão meia dúzia. Só que se o cara tá falando que pode, como essa situação tá com a infra-aero. É, vou questionar meu mecânico, mas ele falou que a infra-aero autorizou agora porque o procedimento tava muito complicado. Vou tirar a dúvida com ele aqui. Obrigado. Oi, Salvador. Bom dia novamente, 35557. Teste da informação Foxtrot, a autorização é Campinas, está pronto, copy. Então, nota copy, 35557. Ok, na guarda, tem a saída prevista? Dael, Leda Brisa. Dael, Brisa. Salvador, bom dia, 3399, informação Foxtrot. Número 2 para copy, então 3399. Foxtrot confere, prepare a Dael Leda. Dael Leda aguardando para cópia 3399. Taxi Gol no 817, está com 185 a bordo, 0348 de autonomia. Vou alternar o galeão. Gol no 897, 30, táxi da ponte espera da pista 90, via pátio, Índia e Alfa. No ponte espera, já está pronto para decolagem. Ajuste 90, 09. Gente, pátio Índia e Alfa no ponto de espera da 10 vai reportar, o no 897. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 5557. IP5557, 30 Campinas, nível 360, da cola da 10, curva direita após, cumpre perfil da El, lida após voa bridge, intercepta pelo Zulu no meia, bravo até o Zulu e após conforme a rota do plano apresentado. Vai acionando o transponder 5571, controle Salvador está operando em 120, direção 80. Pátio autorizado Campinas, nível 360. Segunda pista 10 com curva direita após na saída da El. Após da El, Prodi Leda, após Leda, Prodi Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Transponder 5571, controle de saída 120 decimal 8. E conforme a rota após Bridge, eu pelo Zulu no 6, Bravo até o Zulu. Tá correto, trip 5557, chama pronto, chama questionamento portão 8. Chamaremos no 8. Um 3399, pronto, cópia. 3399, prossiga. Utilizado Guarulhos, nível 360. Da cola da 10, curva direita após, cumpre o perfil da El. Leda após voa bridge, intercepta upper Zulu, no meia. Bravo até Zulu após conforme a rota do plano. Vai acionar no transponder 5566, controle Salvador está operando em 120, destino 80. 60 Guarulhos, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda Bridge, transponder 5566, controle 12080. Após Bridge, eu fiz o Lula 6, Bravo até o Zulu, e depois você tenta chegar no Guarulhos, eu faço via Fox, que eu vou 3399. Tá correto, 3399, chama pronto. Confirmando, tá no bate 3? Não, tá no 5. Então 5, chama pronto. Chama. Pronto, gol 97. Passa estrisada, alinhar e decolar, pistão na 0, vento 1, 10 graus, 079. Alinhar e decolar, 1807. 8 no 7, decolada 00, transfere controle 120, decimal 80, bom voo. 2080, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, igual 18 no 7, passa 1500 na escuta. Gol 1817, contato para dar para nível 360, saída da Lida Bridge. 360, Lida 1817, chame Recife, 1251, alterne 3325. 251, 3325, Recife agora, 8897, obrigado, bom dia. Boa. O 3399, o táxi 147 a bordo, alterna Galeão, 34 de autonomia. 4 horas de autonomia. 4. Gente, 30 táxi até ponto de espera da piscina 0, táxi em frente, direita via Índia, no ponto de espera. A porta pronta para decolagem, que negar 1009. Gente, no ponto de espera, você passa. O 3399 pronto para decolagem, quando estiver pronto. Station 33, nacional autorizada, linha de decolar, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 0612 de nós. A linha decola 10, 339. Podemos assumir direto da EL? Exato, da EL. Obrigado. TAM 3399, chame Recife, 1251, ao TERN 13325. TERN 251, 3325, muito obrigado. Bom dia, bom serviço. Obrigado, bom voo. Obrigado. Salvador 5557, na trip, está na posição 08 para o pushback acionamento. Em coordenação com a equipe de solo, trip 5557, aponta para o táxi. Autorizado, em coordenação, chama táxi 5557.